O que vem primeiro, Criador ou criação? Confuso o carneiro, olhai pro céu e não pro chão. Do céu brilham estrelas que entendem sua aflição. Tanta incerteza de não ter sido. Atenção.